procure meus anseios esconder. Há em mim vontades que contorcem meu querer. Tua santidade é só o que eu quero ter. Mas, Senhor, como proceder? Se à noite, às vezes, o silêncio me seduz e por torpes rumos meu coração me conduz, uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua cruz. Quero tua voz ouvir quando o vento vem me corrigir, me ensinando que preciso caminhar. Sem me importar por onde vou, de onde vim, porque só estou. Só preciso ter certeza que em mim tudo já mudou. Silêncio me seduz e por topes rumos meu coração me conduz, uma sombra me persegue mesmo onde há tanta luz, me quebranto quando vejo tua cruz. Quero tua voz